apaixonada. Bora beber com o Naldo, porque a Marta tá brava. E para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. E admite aí, tá com saudade de mim. Fala pra mim, fala. Saudade do meu beijo. E esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu nego. E esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, vem e volta aqui pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Vale a pena sofrer por ninguém. Olha bebê com nada do que a marca abra. E esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito e volta aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. E deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Vai beber, vai no piseiro, vá. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se enganas?